Barulho é esse, velho? Sei, o cara lá fora, a janela tá fechada. Na hora que vai começar o programa. E aí, galera que acompanha o site Triunfo Entretenimento, fica ligado que tá começando o primeiro Triunfo News. Aqui quem vos fala é Neil Santos. Eu sou um dos autores do site, escrevo pro site, faço alguns posts. Talvez você já tenha lido alguns dos meus, não sei, porque tem muita galera fera que posta no site. E eu sou um dos menores. E o que, que vai ser o Triunfo News? Deixa eu começar explicando, tá? Triunfo News. A gente vai falar das principais notícias, das melhores notícias que saiu no site durante a semana. E em vez de você ter que ler as notícias, você pode esperar, por exemplo, pro domingo e escutar todas as notícias. E é claro, com a gente vindo, debatendo aqui, a gente vai dar nossa crítica, a gente vai ler a notícia pra você. E é uma forma de ficar atualizado. Bem, eu não tô sozinho. Eu vou chamar aqui logo os caras que vão gravar aqui com a gente toda semana. Em vez de você escutar só a minha voz enjoada, você vai escutar a voz deles também, que com certeza deve ser mais enjoada que a minha. Então se prepara o ouvido aí, tá? Se apresenta aí, Daniel. Fala pra mim. Galera, tudo bom? E aí, beleza, pessoal? Bom? Aqui é o Marcos Daniel, seu querido não, mas aquele carinha que faz os posts de games e filmes pra você e tenta sempre atualizar vocês sobre o que tá acontecendo no mundo dos games e no cinema. Esse é o... eu não digo que ele é o mais nerd, porque tem outro nerd aqui. Fala aí, Ita. Cara, não sei disso não, hein? Fala aí, galera, aqui é o Ítalo Silva, eu sou o cara que deveria estar fazendo os posts sobre a tecnologia, né, mas não tá saindo muito essa semana, mas a gente tenta. É, o Ítalo é o cara que faz posts de tecnologia, o cara, assim, ligado, você quer saber como hackear o Swiss, sei lá, conseguir dinheiro, não, cara. Cartão de crédito falso, é com ele, entendeu? É ele que mexe com a tecnologia. Tá maluco, você ensina a instalar o Baidu. É, merda. Então, gente, eu falo isso, mas o cara tá tentando há um mês de instalar o Baidu que entrou no notebook dele, tá? É sério. O Daniel é o nosso cara aí, o gamer, o cara que tá ligado no mundo dos games, o que tá ligado no mundo dos filmes, Netflix, o cara não sai do computador. O cara tá vindo uma maratona. Como é? Maratona. É claro, eu sempre tô tentando deixar a pessoa informada do que da nova atualização de Candy Crush, velho. Saiu o que essa semana no Candy Crush? Agora tem berinjela voadora. Ó, grande atualização. Caraca, hein? Então, a gente vai deixar de enrolação. Vamos começar logo com a primeira notícia. A gente não quer enrolar no primeiro. Durante o programa, a gente vai falar, vai dar mais explicações sobre o que vai acontecer no site. É claro, aqui é um, como é que eu posso dizer, um jeito de você ficar sabendo das coisas que acontecem tanto assim, por trás do site, e por quem escreve, como é que a gente se organiza, nossa, como é que a gente faz e tal. E vamos deixar você atualizado. Esse é o nosso objetivo. É o objetivo do site Triunfo Entretenimento. É a iniciativa da Triunfo Corp. Ok, pessoal? Então, vamos começar com a primeira notícia aí. Vamos parar de enrolar. Senão, a gente fica só com 10 minutos de notícias e o resto é tudo de enche de linguiça. Então, sem enrolar, vamos começar logo aqui esse negócio aqui, falar logo as notícias e tal. Quem melhor aqui do que o nosso gamer, o nosso viciado em Netflix aqui? Fala aí, Daniel. Qual a primeira notícia do primeiro Trio News? A primeira notícia... Ela pode começar de uma forma tão legal, mas se a gente pensar, é o início do nosso fim. Por quê? A DARPA está agora criando robôs inspirados em animais da vida real. E vai dar merda. Pra começar. Muita merda? Não, vai dar uma merda grande isso, velho. Mas então, eu acho melhor o Ítalo explicar um pouco sobre o que é a DARPA. Fala aí pra galera o que é a DARPA. A DARPA, basicamente, é a Divisão de Ciências Loucas dos Estados Unidos. Ela foi criada em 1957, após os Estados Unidos perder para a União Soviética, né, foram eles que colocaram o primeiro objeto fora do nosso planeta. Daí eles criaram essa agência basicamente para desenvolver o nosso futuro. Claro que na época eles não pensavam isso, né? Na época que eles criaram a DARPA, eles só queriam botar um treco no espaço mais rápido que a União Soviética. Mas após, que todo mundo sabe, né, que a União Soviética enviou cachorro, enviou um monte de coisa, e aí depois os Estados Unidos venceu, mandando um homem para a Lua. Após isso, eles não fecharam a DARPA, eles deixaram essa divisão aberta, e aí ela foi desenvolvendo novas tecnologias até chegar ao que nós vemos hoje. Por exemplo, a DARPA, ela é a grande culpada por nós estarmos gravando esse podcast. Não. Ela é a responsável por nós estarmos aqui hoje, já que ela foi ela quem criou a internet, né? Foi ela quem começou com essa ideia de internet. Ela também é responsável pela criação da Siri. Foi ela quem começou com esse sistema de você conversar com os aparelhos. Só que daí a Apple viu isso e comprou e renomeou o Siri. Foi ela quem começou com o Google Maps, só que na época, claro que não era Google Maps, ela só teve a ideia de começar a mapear as ruas. E aí o Google viu e gostou e comprou. Basicamente, sei lá, 60% das coisas que nós temos hoje, assim, relacionadas com a internet, basicamente a internet, coisas que nós fazemos na internet é responsável de ser a DARPA. E agora ela começou a criar o próximo futuro, né, que é a Skynet. Ela começou a desenvolver os famosos robôs perigosos, né? Então, essa DARPA aí você deve conhecer. Eu conheci a DARPA, só que eu não sabia pelo nome DARPA. Você com certeza já viu aí no YouTube, alguém te mostrou, passou no seu grupo de família do WhatsApp aí, que deve tocar 3 horas da manhã, mandando bom dia, de Jesus te ama. Então, com certeza mandaram esse vídeo, você viu um vídeo de aqueles, tipo uns robôs de 4 patas que andam que nem um cachorro, uma vaca, sei lá, e tipo os caras dando um chute nele, e o bicho não cai. Ele fica se equilibrando. Então, isso é uma invenção da Skynet, né, Victor? Skynet! E isso é invenção da DARPA, né, Victor? Explica mais pra gente. Então, há alguns anos atrás, né, a DARPA começou a criar esses robôs, não só quadrúpedes, já tem robô que anda em duas perninhas, que é o T-800. É sério, cara, já tem robôzinho que anda em duas perninhas, bonitinho, já estão criando já os... Vamos deixar quieto a Skynet, né? Então, mas eles gostam mais de, digamos que, fazer esses robôs em quatro patas, que eles são mais rápidos, cara. Tipo, acredito que a maioria das pessoas não saibam que eles estão criando isso, mas, tipo, eles não estão criando esses robôs basicamente para criar um mundo melhor. Tipo, esses robôs não vão ser nossos escravos. Talvez até sim, né? Quem sabe, você tem aquele cachorrinho lá para levar suas coisas, né? Basicamente... Cara, é frio, né? Oi? Cara? Não, eles não estão criando esse robô pra ser nossos escravos. Olha só. O cara fala complicado com a frieza. É baiano mesmo. É baiano, tá, gente? É baiano. Nada contra os baianos. Tá bom, continuando aqui. Eu nem sei porque eu parei. que eles não estão criando para ser nossos escravos. Continua aí, velho. Ah, sim. Eles não estão criando esses robôs para ser totalmente... Não, claro que vai ter, vamos pegar esse robôzinho, vamos botar lá na sua casa, fazendo suas coisinhas, né? Mas ele, se ninguém percebeu ainda, é Departamento de Defesa, cara. Eles... É o que o Brasil não tem, né? Que é um Departamento de Defesa. O Brasil tem só o Exército lá, que eu vi um dia desses. Alguém escreveu uma matéria sobre que o Exército Brasileiro só tem munição para uma hora, caso vá para uma guerra, né? Ah, isso aí eu não sei, cara. Mas melhor deixar essa questão meio quieta, porque muita gente... Cara, o Exército Brasileiro não é essas coisas, tipo assim, ah, é ruim, a gente perderia, não. Isso, muita pessoa se engana, o Exército Brasileiro é muito forte, e é bom a gente deixar essa questão aí, até pra gente estudar mais, é bacana isso aí. Se vocês quiserem, comentem. Então, basicamente, a DARPA tá criando esses robôs para ajudar eles em uma futura guerra, né? Agora você não sabe se essa guerra vai ser entre Estados Unidos e outro país, ou vai ser entre Estados Unidos e esses robôs, né? Tipo, como por exemplo, o Cheetah, que é baseado no Guepardo, né? Eles observaram o Guepardo na natureza e tentaram criar esse robô observando ele. Tipo, ele é um robô rápido, cara. Ele consegue atingir 28 km por hora, cara. Nem se você fosse o velocista mais rápido do mundo, você conseguiria correr mais rápido que esse treco. E agora, imagina um robô desse correndo atrás de você. Eu não sei se vocês viram o vídeo, tipo, que tá lá no... Tipo, tá ligado? É, tipo, vai ter duas metralhadoras. É, lembra... Lembra lá do... Como é o nome do filme? Lembra lá do Exterminador do Futuro, que é exatamente isso. É aqueles robô-moto? Oi? Tem aqueles... É, tipo, um robô-moto, assim, vida inteligente. É três, aquele filme mó bosta, na minha opinião. Oi? Mas é, se você quer saber mais desses robôs, tem lá no site o artigo completo mostrando os vídeos do Cheetah, por exemplo. Tem um vídeo dele correndo a 28 km por hora, uma esteira. Tem outros robôs aqui que é o... Não sei se você pode falar um pouco dele, Ítalo. Não sei se você sabe. Do Wildcat, o gato selvagem. Ah, sim. Esse é o mais assustador de todos. Esse é outro robô também, tá? Fala um pouquinho, Ítalo, pra gente ver. Esse, ele é um pouco maior do que o Guepardo lá, né? O Guepardo, como ele é menor... Esse, ele também consegue chegar a 28 km por hora, mas ele precisa de um pouquinho mais de tempo para alcançar essa velocidade. O Guepardo, tipo, você tá uns 20, 30 km dele, ele te alcança rapidinho. É, o Wildcat, o gato selvagem, que na verdade não tem o tamanho de um gato, né? Ele é gigante, o Guepardo é menor do que ele. Ele também consegue chegar a 28 km por hora, mas... que ele leva um pouquinho mais de tempo para chegar a essa velocidade. É, ele já é autônomo, como lá no Triunfo de Experimento, tem um vídeo dele, ele é autônomo, ele já desenvolveu, ele consegue andar sozinho por um tempo lá na rua até a bateria dele esgotar. E ele está agora, ele está na fase final, assim, de testes na rua, que eles estão testando ele em diversos terrenos. Então, tipo, você vê ele correndo naquela pista, eles estão tentando fazer com que ele consiga chegar a essa velocidade em outro tipo de terreno. Tipo, vão colocar ele em terreno acidentado e o gato vai correr lá, não vai cair, não vai tropeçar e vai te alcançar e vai te matar. Exatamente. O objetivo não é de matar, tá, gente? Eles que estão ironizando aí a parada, tá? Mas é o que vai acontecer no final. Eu não duvido, não. Mas vem cá, não sei se você pode responder isso pra gente. Esses robôs, esse daqui, por exemplo, esse Wildcat que consegue andar na rua, ele não bate na parede, né? Ele reconhece que tem uma parede na frente dele e desvia. Sim, é isso sim. Que acontece. Tem até um videozinho novo. Fala aí. Tá, tem até um vídeo no YouTube de um canal que explica isso, que o Cheetah, todos eles têm esse treco aí, ele não bate na parede. O LS3, que é o último robô lá, que parece um cavalo, uma mula gigante, ele já vem com sensor, cara, que ele consegue te seguir. Tipo, você liga ele e vai, você vai andando e ele vem atrás de você. Mano, não, vai dar muita bosta. Não, não, gente, por favor. Você que tá escutando, para um pouquinho. Acessa lá o site, procura a DARPA lá no site. Vê só a thumbnail, não precisa dar play no vídeo. Vê a thumbnail do vídeo do LS3. Cara, um treco desse me seguindo na rua de noite, velho. Nossa, cara. Só o cagaço. Isso, velho. Tem uma observação que ele ainda consegue carregar 180 quilos extras. Ah, pronto. 180 quilos de explosivo pra te explodir, velho. Ou então ele tá carregando... Ele vai estar tá morto, cara. Ele vai estar carregando os outros exterminadores pra te... Nossa, velho. Tá tudo explicado. Cara. Não. Vai dar posse. Ó. Em defesa da DARPA, não, eu infelizmente... Talvez o apocalipse zumbi não aconteça, mas o apocalipse do robô aconteça, velho. Em defesa da DARPA, os robôs deles só conseguem fazer isso. Basicamente é o básico. Eles ainda não têm uma inteligência para atuar como é que fala? Autonomia. Palavra fugindo da cabeça. Mas, cara, o que impede deles desenvolver algo que faça eles agirem com uma certa autonomia, tipo, fazer algo automaticamente? Você programa eles, sei lá, pra... Não sei, cara, você pode fazer mil e uma coisa com um treco desse. Mas vem cá, aquele robô bípede que a gente viu em alguns vídeos, acho que a maioria do pessoal já viu. Aquele robô que ele carrega caixa, abre porta e essas coisas, ele também é da DARPA? Sim, ele também era da DARPA. Esse daí é o único robô que até agora eles estão desenvolvendo para ser seu escravo. Mas, infelizmente, ele só consegue... Não, sério, vocês têm que procurar o vídeo desse robô. Porque não é só o vídeo mostrando o que o robô faz, é um cara torturando o robô, sabe? Tipo, o robô tentando pegar a caixa e ele socando ele com um taco de hockey. Mano, sério, o ser humano não pensa mais no que tá fazendo? O robô tem sentimento, cara, agora, gente. Não, cara, aquele robô tem sentimento. Pra falar a verdade, aquele robô ele só consegue andar assim, tipo, ele vai se locomover de um canto pra outro. Se você olhar, não sei se esse vídeo mostra, mas tem uns QR Code gigantes nas portas. Tipo, ele vai passar por uma porta, ele primeiro olha pro QR Code. E ele sabe que ele tem que seguir por ali. Se você joga ele numa rua sozinho, sem QR Code, ele não vai pra lugar nenhum. Interessante. Bacana. Ei, se você quiser saber mais, tem uma explicação, tem vídeo lá. Essa postagem foi feita pelo Ítalo, tá? Então, se você quiser ver os vídeos, ver os bichos, quiser ter o medo, imaginar um treco desse te seguindo na rua, de noite. Então... Dá uma passadinha no site, vê os vídeos lá, tá? Tá tudo lá muito bem organizado, tá explicando tudo direitinho, a característica de cada robô, tá? Então, gente, você acha que você... Só pra terminar, você acha que você corre em quantos quilômetros por hora? Eu sou sedentário, cara. Eu não entendo disso, eu não tenho. Mas, vamos lá, pessoas sedentárias como nós aqui, nós três, por exemplo. O LS3, eu tô vendo aqui na postagem do Ito, ele corre 32 km por hora. Cara, não. Eu não sei se... Ele não corre a 32 km por hora. Ele consegue andar ou caminhar por 32 km. O erro foi meu aqui. Eu que não vi. Ele consegue andar por 32 km de distância com 180 kg nas costas. Isso. É isso. Pronto. Pra não ficar a informação errada aqui, tá? Então, se você quiser saber mais, acessa lá o site. Tá tudo muito bem explicado lá. Vamos para a próxima, então? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre a DARPA? Futuro Skynet aqui? Vai dar bosta. Tem um bebê lá, né? Quem quiser ver o bebê lá agonizando, também tem. Quê? Deixa para lá. Deixa para a próxima. Faz um post lá que a gente fala no próximo. Então vamos para a próxima notícia. Sem enrolar, vamos para a próxima notícia. Vamos falar de filme, assunto do Daniel aqui, post dele também. Marcos Daniel, tá lá na assinatura lá embaixo. Então, Netflix confirma a série do Justiceiro. Bem, eu não conheço o Justiceiro. não entendo nada da Marvel. É sério. Podem me bater, acho que tem um monte de gente assim. Cara, tá na cabeça. Falando isso. Deve ter gente querendo me mandar pro hospício, mas eu não entendo nada. Mas é oficial, a Netflix encomendou mais uma série da Marvel. Depois do Demolidor, de Jessica Jones, e as já anunciadas Luke Cage, Iron Fist e o The Defenders. É isso, Daniel? Isso. Vai ter agora o Justiceiro. Muito bem. Mais pra nós aí, já que você é um especialista, o expert. Muito bem. Pra você que já que assistiu a segunda temporada de Demolidor, com certeza uma das coisas que mais te agradou dessa segunda temporada foi a atuação do John Byrne, eu não sei falar o nome desse cara, mas do John Byrne tal como Justiceiro. Eu principalmente achei magnífica a atuação dele. E finalmente veio essa confirmação da Netflix que agora vai ter uma série solo dele, o que é muito legal. E assim, a gente ainda não tem muita informação sobre a série. Foi anunciado apenas um teaser no Twitter da Netflix. Mas eu queria deixar já aqui a indicação para você que não assistiu a série do Demolidor. Assista, porque é muito massa, sério. Essa é a justificativa para você assistir. A melhor justificativa que ele conseguiu criar agora, tá? Assista, porque é muito legal. Eu posso tentar falar? Eu posso? Fala aí. Assim, o que eu acho mais legal nessa série é que, tipo, da primeira temporada a gente vê o desenvolvimento, claro, do herói, do Demolidor, aquele cara ceguinho, o cara que tem lá os ouvidinhos bacana, mas consegue ver melhor do que quem é. É isso aí. Mas também a gente tem... O cara consegue ver melhor que eu. É, exatamente. Mas também tem o vilão da primeira temporada, que é o Rei do Crime. É fantástico, sério. Eu acho que assim, a Marvel não é muito conhecida por fazer vilões assim, muito pesados. Claro, a gente tem o Loki dos Vingadores, mas ele é um cara engraçado. E assim, nessa primeira temporada do Demolidor, a gente viu esse vilão, o Rei do Crime, muito bem desenvolvido. Já nessa segunda temporada, a gente viu mais um desenvolvimento do Demolidor em si e da junção de outros personagens, porque é praticamente isso que a Marvel faz. Ela tem o universo todo integrado, que inclusive está fazendo isso com as séries agora, né, que está fazendo a série do Demolidor, da Jessica Jones, já anunciou do Luke Cage, do Iron Fist, e no final vai juntar todos em uma série só, o The Defenders. E agora, finalmente, o Justiceiro foi confirmado. Cara, da Marvel, eu sou muito fã da Marvel, mas não assisto tanto as séries dela. A única série que eu assisto é a da Jessica Jones e o Agents of S.H.I.E.L.D., que pra mim são os melhores, porque sempre tem spoilers, digamos que tem um spoiler do filme na série e da série no filme. Sempre tem alguma coisinha, o fanservice, né? Eu não conheço, nunca assisti, já vi aquele filme sem graça, assisti o filme do Punisher com esse cara aí do The Walking Dead, né, que gosta de dar tiro em gordo. Talvez eu assista quando tiver tempo. Mas essa é a indicação pra vocês, assista Demolidor. Demolidor, a primeira temporada, eu assisti quase que obrigado, porque eu só tinha uma TV em casa, aí meu pai... Eu assisti o Demolidor, eu tive que assistir com ele. Então, assim, eu assisti a primeira série, eu gostei. Eu só, assim, gente, eu não sou muito fã de filme. Eu assisto, não como o Ítalo e o Daniel aí, que sabe até o, tipo assim, sei lá, o que acontece é por trás, o segredinho, a hora que o ator vai lá no banheiro. Eu não sou desse jeito, tá entendendo? Mas eu assisti, eu acredito que eu sou um bom apreciador. Então, cara, a primeira temporada foi bom, foi boa. Eu não assisti a segunda ainda, do Demolidor. Gostei do Demolidor. Talvez por eu não entender tanto, o que eu não gostei da série foi que é um negócio assim que é muito parado, eu achei, entendeu? Eu achei muita conversa. Talvez, isso porque, talvez eu fale isso porque eu não acompanho, não gosto como vocês e tal. Mas é, o único ponto negativo que eu achei, assim, no Demolidor foi isso aí. Mas, cara, é uma boa série, eu recomendo, sim. Bem, assim, a questão do parado, eu acho que, pois é, por ser uma série da Marvel, por mais que seja de uma coisa, de um herói sério mesmo, que é o Demolidor, que é o jeito dele, a gente ainda acha que tem aquela, um pouquinho da graça, que é a fórmula da Marvel, usar o humor no, nos filmes dela. Só que eu gostei bastante desse lado meio parado da série, porque mostra a gente que a Marvel não é só zoeira, Vingadores, é Homem de Ferro brincando com Capitão América, não depois do Guerra Civil, mas isso é outro assunto. Mas assim, eu gostei bastante do tom da série. Não, também. Tal, foi bacana assistir. Mas é. É isso aí. Ítalo, você tem algumas considerações? As últimas, talvez? Não. As últimas, talvez, vou morrer daqui a pouco, ó. Não, as últimas dessa notícia, né? Não sei se o nosso querido Daniel vai falar mais. Não, cara, eu não conheço, como eu já falei antes, não conheço a série Demolidor, mas é como o Daniel mesmo, as outras séries também percebem isso, que não tem só zoeira na Marvel, né? É uma série isso que bem pesada, cara. Jessica Jones. Sentido. É. Eu tô percebendo agora a Jessica Jones, né? É, faz você ficar pra baixo, velho. Aquela mulher, ela não é só felicidade, não. Então, Daniel? Bem, essa foi a notícia. Recomendação, Demolidor. E assiste o Justiceiro. Então, Jessica Jones também. Assista Demolidor. Quando sair o Justiceiro. Assiste Luke Cage, assiste Iron Fist, assiste a Marvel toda. É logo. Vive na Netflix. É tudo de bom. É. Veja que nem o Daniel, tá? Viva. Daniel não toma banho há 3 dias. Tá assistindo. Sei. Sei nem mais o que é sair de casa. Então vamos para a próxima notícia, pessoal. Sem enrolação. O que é que eu vou falar? O Ítalo já falou e o Daniel já falou em minha vez. Eu vou falar de uma que eu tava navegando pelo Facebook. Eu só acesso o Facebook quando eu tô assinado para fazer. Aí eu acabei achando isso aí muito interessante no Facebook. É um vídeo que o site Olhar Digital fez. Ele explicando os prós do Telegram, os prós do WhatsApp e o a favor de cada um, o bom pró de cada um. Enfim, eu sou um usuário do Telegram, acho que desde que ele começou, sem caô, sem mentira pra vocês. O Ítalo, eu conheço o Ítalo há um certo tempo. Quando o Telegram iniciou, assim, ele ficou famoso. Eu já usava o Telegram, eu usava um aplicativo que fizeram aqui pro PR, que se chamava ZapZap, que usava a mesma API do Telegram, e eu passei pro Ítalo, e o Ítalo, muito fanboy do WhatsApp, nunca usou o Telegram. Não, muito época. Fanboy não. Era assim. Era porque eu só tinha você naquele ZapZap, ninguém utilizava mais aquilo. Mas é, pois é. Hoje, com duas vezes que o WhatsApp foi, como é que eu posso dizer, cortado pela justiça. Né? Suspenso. Saiu do ar. Exato, suspenso. Daniel aí, sempre com as palavras bonitas pra gente. A galera tá começando a usar mais o Telegram. E, consequentemente, os não ignorantes estão vendo que o Telegram é realmente melhor que o WhatsApp. Ítalo, você é feliz pra ver, um antigo fanboy vai falar agora as vantagens do Telegram. Fala aí, você vê como um fanboy do WhatsApp sabe como o Telegram é bom. Como assim, cara? Eu não sou um fanboy do WhatsApp, eu não sou fanboy de nada. Realmente, o Telegram, cara, o Telegram ele é uma maravilha. O problema é que eu não usava o Telegram é porque eu só tinha Neylon lá. A única pessoa que eu conversava. E o WhatsApp tinha uma galera inteira, né? Eu tentava convencer as pessoas pra vir pro Telegram, ninguém queria, então fiquei no WhatsApp mesmo. Eu acredito que naquela época, Sim. O Telegram, a única coisa boa do Telegram mesmo era a segurança que ele fornecia. Que desde o princípio, o objetivo do Telegram, criado por aquele cara russo que eu esqueci o nome, é ter segurança. Pelo menos, bem, na época eu ainda lembro o slogan, era ter 200% de segurança numa conversa e tal. Então, por isso que eu usava. E porque eu achava ele melhor também, já que na época eu usava muito internet chip na escola, e era o tempo que eu mais usava internet, então eu precisava de algo mais leve. É, gente. É assim mesmo, minha vida. Então eu comecei a usar desde aquela época, desde que o Telegram lançou. E, bem, voltando aqui na notícia, focando aqui, o Olhar Digital, ele fez um vídeo muito bacana explicando como funciona o WhatsApp e o Telegram. E você, eu recomendo muito que você assista, já que se você ainda acha que o WhatsApp é melhor que o Telegram, cara, assiste esse vídeo que o Olhar Digital fez, tá? Também não esquece de acessar o site de Olhar Digital pra não dar copyright depois. Então, minha opinião sobre o Telegram, todo mundo já sabe, eu encho a cabeça do Daniel, encho a cabeça do Ítalo, porque realmente o Telegram, cara, é um programa que tem muito a oferecer, só que o problema é que ele não é devidamente reconhecido. Todo mundo atribui o sucesso ao WhatsApp, cara, pô, o Telegram tá sempre lá em segundo, pô, e isso é ignorância das pessoas, eu acho. Porque não, realmente, nunca baixaram, nunca usaram, nunca, não viram, não sentiram, não tiveram uma experiência com o Telegram. Fala um pouquinho, Daniel. Eu não sei se você é muito desse mundo aí, mas fala um pouquinho pra gente. Bem, sobre essa, não guerra, né, mas essa comparação entre o WhatsApp e o Telegram, assim, eu comecei a usar o Telegram desde que o Neylon me pediu assim, falou, velho, você quer falar comigo? Você não fala pro WhatsApp, fala pro Telegram. Eu falei, beleza, vou baixar esse programinha aí, velho. Aí eu baixei, beleza. Assim, o programa, ele é bom, mas eu acho que ele não é tão reconhecido, porque eu acho que já houve um costume das pessoas de usarem o WhatsApp, achar que o WhatsApp é melhor, que o WhatsApp é o melhor de todos, e assim, às vezes esse costume acabou ofuscando um pouco do brilho que realmente é o Telegram. Porque eu achei ele também um ótimo chat, né? Quer seguir? Atirando que você pode fazer o quê, né? O WhatsApp atualmente travado em 237 membros. Eu não sei. Posso estar falando errado. Pode ser mais ou menos. Mas é por aí, em média, isso aí. 200 e poucos membros que você consegue colocar num grupo. Exato. E esse é um dos canais que está trazendo as mais pessoas pro Telegram, porque é o seguinte, muitas organizações e tal quer fazer um grupo de mensagem instantânea, uma corporação, algo assim do tipo. Mas coloca lá 300 membros, por exemplo, você não consegue colocar no WhatsApp. Aí todo mundo vai lá Telegram. Aí isso aí tá sendo um canal pro Telegram ficar mais famoso. Então aí e outro também é a capacidade de envio de arquivo do Telegram ser maior. Com certeza. Eu mando um filme, sei lá, eu mando o que eu quiser, 10 GB, se eu tiver paciência de esperar carregar, eu mando pro Daniel um vídeo, um arquivo de 10 GB. Então, essa aí foi também uma das coisas que me trouxe pro Telegram, foi isso aí. Pô, enviar coisas, cara, eu posso enviar, sei lá, APK pro Ítalo, na época a gente trocava muita coisa de Android, a gente tava descobrindo ali o mundo de Android naquela época, então a gente ficava trocando aplicativo e tal, e tinha que ficar mandando, sei lá, pelo Mega, pelo Facebook desde sempre já aceitou o arquivo, né? Então o Telegram foi realmente algo inovador, veio com essa ideia inovadora, e o WhatsApp agora tá aceitando também arquivo, mas ele tá aceitando só documentos, tipo .doc do Word, XLSS do Excel, né? Esses arquivos, PDF e tal. Mas ninguém sabe que a ideia original disso aí foi do Telegram, né? E outra coisa, que pra mim é um, poxa, muito bom. O Telegram, diferente do WhatsApp, ele salva as suas mensagens no servidor. Falando assim, eu acredito que muita gente deve ter pensado que não é seguro, né? Bem, já que o WhatsApp ele salva as mensagens no seu celular, então não ninguém externo tem acesso. Mas não, o Telegram continua sendo mais seguro, mesmo guardando suas mensagens na nuvem. E isso é muito bom pra mim, porque tipo assim, toda hora eu reseto o celular, ou eu tenho que trocar, ou eu tenho que apagar alguma coisa, o Telegram, eu tenho que apagar o aplicativo e eu acabo perdendo as minhas mensagens. No Telegram não, eu fico tranquilo, eu apago e depois instalo, todas as minhas conversas estão lá. E isso é muito bom, porque eu costumo guardar coisas nas conversas, eu costumo deixar lá arquivo, foto, que depois mais pra frente eu vou usar. E com o Telegram eu fico tranquilo, que eu não vou perder, só deixar lá. Então essa é uma das vantagens do Telegram que eu tô apresentando pra vocês. Se você ainda usa o WhatsApp achando que ele é melhor, aplicativo de mensagem instantânea, você tá enganado. Baixa lá o Telegram, dá uma olhadinha e me diz o que é que você acha. Coloca lá nos comentários se você realmente ainda prefere o WhatsApp. Se você preferir o WhatsApp, coloca lá por que você prefere o WhatsApp. E se você gostou do Telegram, fala lá pra gente nos comentários também. Eu vou gostar, vou amar ler os comentários de vocês a respeito disso, tá bom? Vocês têm alguma coisa pra falar a respeito disso? Alguma crítica? Eu sou muito fanboy do Telegram. Pode falar. Vocês... Declarações finais. Então, antes de morrer... Não, brincadeira. Eu gostei bastante do Telegram, mas eu ainda prefiro o WhatsApp. Não pelo WhatsApp, mas porque ainda tem, assim, a maioria das pessoas que eu conheço ainda usa o WhatsApp, então eu acabo pendendo pra esse lado. Com certeza, eu uso o WhatsApp ainda, porque a maioria, por exemplo, grupo de trabalho, escola, coisa lá que... Tudo, mais ou menos tudo que eu faço e etc, coisas importantes, os caras fazem no WhatsApp, eu não posso largar por causa disso. E é por isso que eu uso o WhatsApp ainda, porque se, tipo assim, nada dos meus círculos sociais, sei lá, coisa de trabalho, não usasse o WhatsApp, eu tinha o WhatsApp instalado no meu celular, mas é justamente por isso que eu ainda uso o WhatsApp, que nem o Daniel aí. Ítalo, fala mais aí pra gente, as últimas palavras. Eu na verdade tenho a mesma opinião que vocês. Obviamente o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, mas a galera tá no WhatsApp, né, velho? Fazer o quê? Não vou pro Telegram ficar lá sozinho. Fazer o quê? Mas eu ainda tô lá no Telegram, tem muita coisa ainda pra mim lá. É tipo assim, você chega no WhatsApp e fala, ah, bicho, eu uso Telegram, e você fala, ah, eu uso o WhatsApp, e você conversa com quem? E você sai triste da história. Não tem ninguém no Telegram. Mas por enquanto, eu acho que isso aí nos próximos meses, isso aí vai começar a mudar. Bem, porque, né? Do jeito que o TSE tá com o WhatsApp, velho. Ó. Vai haver mais bloqueios aí. Então, vamos passar pra próxima notícia, galera. Já falamos demais de WhatsApp e Telegram. Deve tá pirando com isso já. Vamos pra próxima sem enrolação, tá bom? Daniel. Oi. Logo, cara. Você tá enrolando aí. Calma. Desculpa. Vamos lá. Então agora, mais uma notícia que tinha. Opa! Então. Microsoft anunciou o fim, a morte, a queda. Não, brincadeira. Só o fim da fabricação do Xbox 360. No dia 20 do mês passado, em abril. A Microsoft anunciou que vai parar a fabricação do Xbox após 10 anos do console estar no mercado. Incrível, nem eu sabia disso. O Xbox vai continuar a ser vendido enquanto os estoques durarem. E o chefe do Xbox, o Phil Spencer, ele lançou uma nota falando que o Xbox 360 significa muito para a Microsoft. E apesar de ter tido uma vida incrível com o console, a realidade de fabricar um produto com 10 anos de idade está começando a nos assombrar, segundo Phil Spencer. Bem, mesmo com o fim da fabricação do console, a companhia vai continuar dando suporte nas promoções, venda de jogos, de acessórios, só que alguns serviços do aparelho começaram a ser retirados, como a ESPN, né? E outra nota que o Spencer lançou também foi que, agradecendo a comunidade do Xbox, incluindo a diversa audiência de gamers, desenvolvedores e publishers que trouxeram tanta paixão e criatividade para Xbox 360. Você é o coração do que fazemos no Team Xbox, concluiu Spencer. Então, Ito, tem alguma coisa a falar sobre esse anúncio? Eu tenho uma dor grande aqui no coração. Como é que os caras param de fabricar o Xbox, cara? Não, mas 360. Ito, olha pelo lado bom. Os caras não vão parar de fornecer suporte que nem a Microsoft parou de fornecer pro Xbox. Pro Xbox não, pro Windows XP, perdão. Eu tô aqui com tanto X na cabeça. Eu confundi. Microsoft não vai ser uma Samsung da vida, né? É verdade. Ah, Samsung é o melhor exemplo, não é mesmo? Ambos aqui sabem, e se eu vou tocar no assunto, eles vão ficar com raiva, mas eu não sou de console. Tá? Se fosse me classificar, seria um PC gamer. Mas, vamos lá, tirando essa coisa. É, indo assim pelo produto e tal. Cara, não tá na hora, velho. 10 anos de produção, tá vendendo, fabricando essa bagaça e tal. Tá, cara. Não tá bom, não? Mas o problema é que essa bagaça ainda tá nova, né, velho? Ainda, assim, é um produto antigo, 10 anos, é muito tempo, né? Mas, caraca, velho, que videogame, que treco, eles não podiam parar assim. É, tudo bem que a minha preferência ainda é PlayStation 3, mas já que acabou, pena para os caixistas. Mas vamos lá. Vamos falar de nós pobres aqui. O Xbox 360 era quanto por cento mais barato do que o One? Ixi, caraca, velho. A Microsoft deu um tapa na cara de muito brasileiro aí que queria ter um console, hein? Tipo, eu já vi o Xbox até por R$800. E o One tá quanto mais ou menos aí? O One, se você quiser ir numa loja e sair com ele na tua mãozinha, assim, bonitinho, não querer esperar aqueles 15 dias miseráveis pra chegar na sua casa, e você não saber se você vai ser roubado na entrega e ter que pegar seu dinheiro de volta, que é um trabalho do caramba, nunca queira passar por isso, eu já passei, você vai ter que pagar R$2.300. Opa. Na internet. Na internet, cara, na Black Friday, eu tive um professor de história que ele conseguiu comprar por R$1.800. É, cara, sim. Pra quem gosta de console, R$1.800 é um bom dinheiro pra investir bem. Ah. Isso é na minha cabeça, já que a gente compra notebook, computador, essas coisas, eu acho que R$1.800 é um dinheiro razoável pra quem quer ter realmente uma máquina aí pra... Assim, lazer. É. Muito razoável, né? Se você for pensar pelo lado que um PC gamer, né, não chega nem aos pés de um preço desse, né? E Daniel, por favor, cara, você que é um consolista mais antigo aqui, o Ítalo tem um One, tá, gente? Ele mais começou agora nessa vida de console. Já o Daniel não. O Daniel tá nessa vida desde que ele nasceu. Ele nasceu, em vez de chupar chupeta, ele chupava um DualShock. É, tá bom. Bem, eu acho que assim. É, chegou a hora, né? Depois de 10 anos. Mas só que eu não tenho muito o que falar exatamente. Porque eu sempre fui mais pendente pro lado da Sony, ou seja, do PlayStation. Mas, cara. O Xbox 360 era um bom console, era, mas que morreu, né? É um bom console também, mas eu ainda prefiro PlayStation. Inclusive o PS2 foi, acho que a fabricação dele foi finalizada um ou dois anos atrás, e acho que já tá bem mais tempo do que o Xbox. Aí eu não sei te dizer, realmente, nem sei confirmar isso aí, mas cara... É, eu também acho, gente, que tá na hora. Eu não sinto nada dentro de mim a respeito disso aí, mas, cara, tá na hora, gente. É porque... Tipo assim, falei. Outra coisa que é boa do fim da fabricação é que agora os produtores vão começar... com o fim da fabricação, com certeza vai começar a diminuir a quantidade de jogos que vão pra essa plataforma da geração passada. E o que isso é bom, porque as produtoras vão poder se... Como é que fala? Se focar mais em fazer um jogo totalmente nova geração. Porque, assim, nessa fase de transição entre velha e nova geração, as produtoras ainda tinham que, tipo, pensar em fazer um jogo bom, bonito, nova geração, bacana. Só que ainda tinham que pensar na parte de... na forma vulgar de se falar, piorar o jogo para colocar na velha geração também. E assim, eu acho que com o fim da fabricação, acho que eles vão poder trabalhar mais no Xbox One. E eu acho que quando acabar o PS3, aí pronto, aí vai ser só nova geração. Mas voltando pro Xbox, realmente, acabou. Se você quiser um pra deixar lá no museu, compra enquanto tem na Americanas, tá? Nossa, a propaganda aqui é gratuita. Oi? Aqui tem. Deu um X, cara, velho. Quando eu fui comprar o One, não tinha na Americana já. Ai, vai ver que os caras estavam guardados lá no... Tava guardado lá no estoque. Pô. Tiraram, eles vão botar pra vender agora. Tava o cara lá passando a vassoura assim, falou, oh, que isso? Ó, que massa. Achei que, ó... Quando o Daniel falou, faz sentido que deles pensarem na nova geração, mas aí assim, a galera que eu tô pensando pelo lado da galera que tem o 360, né, tipo, vai parar de fazer jogo pros caras, velho. Eles estão meio que forçando você a ir pro One, né? Mesmo, tipo uma coisa que já acontece no nosso mercado de smartphones, né? Então, os caras estão aderindo aí, né? Mas pô, velho, os caras têm que entender que essa bagaça é cara pra caramba, velho. Não é você ir comprar um smartphone. Pera aí, quanto tá um Galaxy S7? Ah, sim. Ah, se você for querer também chegar a esse nível aí, né? Aí, tipo, o cara tá pouco ligando. Tá mais caro do que um One, pô. Tá quase um PS4. Sim, mas espera aí. Se o cara tá podendo trocar de Galaxy S5 pra Galaxy S3 em 2 dias, então esse cara deve ter uns 8 One na casa dele e uns 360 pra segurar a banquinha da cadeira. Eu estou feliz em parte e triste em outra, né? Porque cara, eu vou ficar muito triste no dia que a Microsoft anunciar que vai parar de fabricar o Xbox One. Então, já tô sentindo pela galera lá do 360, né? Como é ficar sem jogos. Ah, mano, cara, mas... Até lá, eu acho que o One vai demorar. Mas se a gente entrar nesse assunto aí, a gente vai ficar aqui mais meia hora falando desse negócio aí. Isso pode virar um podcast, mas... Pode virar. E a respeito do podcast na próxima, quando acabar isso aqui... A gente vai dar algumas informações sobre essas coisas, podcast e tal, algumas informações sobre o site, então fica aí, não sai não. Então, cancelou por aqui, né, gente? Musiquinha Microsoft anuncia o fim da fabricação do Xbox, 360 já era, né? Já era. Mais alguma outra notícia? Vamos à próxima notícia, então, ou melhor, vamos a nossa algumas informações e daqui a pouco a gente volta com as notícias. Uma coisa, os podcasts, a gente vai ter podcast, tá? Mas o nosso podcast vai ser uma vez por mês, tá? Mas a gente promete que esse podcast seja mais que o perfeito. O podcast. É, exato. Seja o podcast com The podcast. P maiúsculo. Entendeu? A gente quer fazer o Triunfo News, esse quadro que você está escutando, uma vez por semana. Toda semana você vai ter lá um Triunfo News quentinho lá no site pra você baixar e ouvir. Então, o podcast, já que é uma coisa mais elaborada, vem muitos assuntos que o Ítalo e o Daniel vão querer falar, eu não sei, e alguns que eu vou querer falar, eles não vão saber. Então tem que ter um certo estudo, tal, pra gente não vir aqui falar balela pra vocês, não ficar enchendo linguiça. Então a gente vai fazer uma vez por mês, mas vai ser o podcast. Tá todo mundo aqui já estudando para um próximo, para o primeiro podcast, quer dizer, a estreia, para ser uma coisa realmente, cara, você vai escutar e no próximo mês, quando soltar o outro podcast, você vai ainda estar pensando no primeiro podcast que a gente fez, entendeu? Você vai fazer a gente quer fazer uma coisa bem elaborada. Que fala loucura. Aí, você vai ainda estar pensando, mano, que loucura, velho, meu Deus. Você tá perplexo. Ou não. Exatamente o que a gente quer fazer, né? Fala aí, Ítalo. Ítalo é o cara dos... O cara... Ítalo vive no podcast, sério. Ele come escutando esse podcast, ele almoça, dorme. Ele não escuta música pra escutar podcast, entendeu? Eu escuto música, mas não, essa foi boa. Cara, eu amo podcast, é melhor, eu acho que seria a segunda melhor forma de entretenimento que já inventaram. Tipo, você pode ouvir o podcast em qualquer lugar, velho. Você tá dentro do busão, vindo da escola, do trabalho, não quer ouvir seus colegas gritando, bota o podcast, cara, é muito melhor. Vale a pena. E a gente não fez ao contrário, porque, por que não fez o Triunfo News uma vez por mês e o podcast uma vez por semana? Primeiro que eu acho que o nosso site é de notícias, de entretenimento. E como o foco do site é te deixar informado, isso a gente quer deixar bem explícito para todo mundo, para assim que você entrar no site, você vê ali, e nem que seja pelo título, mas você já fica informado, uma coisa rápida. Então a gente optou por fazer o Triunfo News uma vez por semana e o podcast uma vez por mês. Então, e você pode ver, a gente está tentando fazer algo bem eclético, uma coisa que não fique parado num assunto só, algo sem graça. A gente está realmente dando o nosso melhor aqui. Eu peço perdão se o áudio estiver ruim, eu peço perdão se a gente está meio acanhado, se a gente está falando assim meio errado, mas a gente está ainda no começo, é o nosso primeiro, e a gente quer trazer de coração mesmo essa novidade para vocês ficarem informados, mas de um jeito diferente. Através disso aqui, você está no ônibus, você está no trabalho, você coloca aí o fone de ouvido e começa a nos escutar. Você vai ficar atualizado, vai saber das principais notícias que saem. E, obviamente, um gostinho do podcast, já que a gente vai estar falando das nossas opiniões, a gente vai estar criticando aqui, mais pra frente com certeza vai rolar treta aqui. Treta. E é isso, a gente quer aqui fazer do Triunfo News um ponto pra você ficar informado, mas de um jeito diferente. Você não precisa necessariamente entrar no site e ficar lendo as notícias, você pode ouvi-las uma vez por semana. Então é isso que a gente quer fazer aqui, trazer para vocês com o Triunfo News, tá bom? Essa era a informação que a gente queria passar, a gente vai para mais uma notícia. E então fica ligado aí, daqui a pouco a gente volta com a próxima notícia. A gente volta aqui com a próxima notícia, que é do Ítalo. O Ítalo vai falar pra nós aí uma outra empresa aí muito maluca, né? Pelo que eu sei um pouquinho. Fala mais dela pra gente. A próxima notícia, né? A nossa próxima empresa maluca é a do Elon Musk. Talvez você conheça ele, porque ele também é o dono da Tesla Motors, né? Não sei se é a Tesla Motors, que é a empresa que faz os carros, digamos, elétricos, totalmente elétricos. O cara se preocupou em não fazer um carro híbrido, mas sim um carro totalmente elétrico, totalmente autossuficiente, né? E ele também é dono de uma empresa espacial, ó, aí a NASA agora tem concorrente. Ele é dono da SpaceX. Não é de concorrente, não. Essa SpaceX, ela quer enviar nós, seres humanos, para Marte. Nossa. Basicamente, mas por quê? Os caras querem voltar. Porque Elon Musk... Não, de acordo com Elon Musk, nós não vamos conseguir ficar aqui por muito tempo. Na verdade, é uma coisa que eu sempre penso. Ele pensa... Esse cara, ele pensa no futuro. Ele não é a DARPA. Ele não pensa em nos destruir. Ele pensa o quê? A DARPA vai criar os robôs, vai matar todo mundo e ele vai ajudar a gente indo pra Marte. Ele vai levar a gente pra Marte. Então, ele quer, até 2018, não mandar as pessoas pra Marte. Ele quer mandar seres humanos pra Marte, se eu não me engano, lá pra 2026, sei lá. Por enquanto, ele quer... Ele tá estudando como pousar uma nave em Marte. Eu não sei se vocês já assistiram algum documentário sobre como o homem... Como homem, não. Como os Estados Unidos conseguiu enviar o homem para a Lua, né? Que antes de eles enviarem, eles fizeram vários testes, ficaram enviando um monte de nave, aí elas pousavam e... digamos que recordavam tudo o que acontecia para saber se aquilo estava certo. Então, o Elon Musk, ele quer enviar uma cápsula, a Falcon, ele quer pousar essa cápsula em Marte para ver como seria o pouso lá, para daí conseguir enviar seres humanos. E, tipo, esse cara, ele é muito ambicioso, ele quer levar você para Marte no sábado e te trazer no domingo, tá ligado? Ele é dessas, cara. Ele quer reduzir o tempo de viagem a Marte. Ele tá fazendo uns testes agora com... Eu não sei se vocês viram lá, que é aqueles foguetes que eles pousam certinho, sim, em uma balsa em alto mar. Caraca, velho. Ele tá reduzindo os custos. Recentemente ele comprou aquela plataforma de lançamento da NASA em Cabo Canaveral. E aí ele vai lançar essa Falcon de lá. Ele tá reformando. Eu tenho até uns vídeos aí no YouTube dele reformando a cápsula... a cápsula não. A plataforma que a NASA deixou pra trás lá, que tá abandonada, né? A NASA não, parece que não se importa mais em enviar nada pro espaço. Desistiu. Só a ISS mesmo. Então, ele tá reduzindo os custos. O cara quer tirar a gente da Terra. Ele tem alguma coisa com o nosso planeta. Rapaz, eu não sei não, acho que ele brigou com a Terra, tá de mal com ela. Tá de mal, ele quer tirar a gente daqui de qualquer jeito. Pô, cara, assim, eu realmente gosto desses caras aí que tem essa visão e pá. Mas, velho, sei não, hein. Será que ele consegue, velho? Vamos ver, né? Vai que... A gente já conseguiu sair. A gente já conseguiu sair do planeta, né? Agora só tá mais pertinho, assim. Vamos ver, cara. Eu também não sei se eu gostaria de morar em Marte, velho. Eu acho que eu ia escolher outro planeta. Será que ele não vai, assim, fazer umas casas em outros planetas, assim, também? Eu acho que eu não quero ficar muito em Marte, não. Não gosto de... cara, não gosto de vermelho, né? Você não assistiu ainda o episódio de Doctor Who, que ele vai pra Marte e a água tá envenenada? Não assisti. Peraí, não dá spoiler, tá? Você vai querer ir pra Marte, vai bonito. É, mas o que é que ele pretende fazer? Eu não sei se você tem essas informações. Mas seria o quê? Ele queria montar, sabe aquelas estações espaciais que a gente vê em filme? Principalmente, não sei se você viu o filme Perdido. Esqueci o nome do filme. Mas é o cara que fica lá, esqueceram dele. Tipo, esqueceram de mim no espaço, tá ligado? Cara, eu fui assistir esse filme em Marte, e ele começa a fazer uma plantação lá em Marte e tal. Não sei se vocês assistiram, então. É tipo uma estação espacial daquele tipo ali, que a gente ficaria morando. Você sabe disso? Essa informação vocês têm ou não? Então, aquele filme, ele foi a grande propaganda da NASA pra nós, réis mortais, olhar lá pra fora, né? Basicamente, aquele filme é pra nos dar uma esperança de que é possível. Eu fui assistir aquele filme na pré-estreia, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Espero que aquilo não aconteça, né? Mas O Elon Musk, ele só quer isso, ele só quer colonizar Marte, ele quer poluir Marte, né? Não, quando eu falo poluir, né, porque nós estamos indo para lá, porque Marte, ele precisa de poluição para esquentar. É, isso daí já é outro assunto. É, já seria uma coisa que a gente teria que se aprofundar mais e tal. Isso. Ficaria bem longo. Mas, Daniel, fala mais aí, cara. Você gostaria de morar em Marte, velho? Você compraria lá uma alugaria, uma casa lá? Então, eu faria uma kitnet lá, velho. Começaria a Que abrir ideia. a lanchonete lá, velho, uma sorveteria. Assim, eu realmente não sei muito o que fazer em Marte, se a gente fosse. Mas seria uma experiência. Não sei. Eu acho que eu ia botar a roupa espacial, ia pro quintal da minha casa e ficar pulando assim, até o oxigênio acabar e depois eu voltava pra casa. Pois é. Espero que ele consiga, né? Vai ser um grande avanço para. Será que o sinal Wi-Fi se propaga melhor no vácuo? Uai, Eu não fica legal a sei. internet lá A única coisa que eu sei é que a galera da estação espacial tem Wi-Fi, né? então. É, velho. Será que o sinal Wi-Fi se propaga melhor? Aí imagina um roteador só já pega a Marte toda, cara. Eu escuto muito isso, né? Que como tá, seu Wi-Fi tá em um ponto, ele não chega ao outro por conta da parede, né? Talvez Eu propague, não mas sei, não. ainda Eu tô tem. assim, realmente. Eu falei por acaso, né? Nós só teríamos o Realmente. problema da radiação e da poeira de Marte, né? Bem, mas isso aí, Poxa, falar de planeta, isso aí dá um podcast. Falar em 2 horas e meia, isso aí, tranquilo. Então, se você quiser também, manda aí nos comentários desse podcast. Olha só o cara. Okay. Bota aí nos É à vontade. comentários do Tinto News aí no site. Se você quer ou não, pessoal, dá o seu apoio aí pra gente, tá bom? Daniel, Ítalo, algo mais a declarar sobre SpaceX e esse seu dono maluco? Esse cara vai salvar a gente do apocalipse, Isso é né? DARPA. Da DARPA. Então eu espero que Tony Stark da vida real salve a gente da DARPA. Então, para finalizar, eu vou terminar então com o nosso quadro que já tem desde o começo do site, nossa, que é um tema que a gente faz lá de 10 curiosidades totalmente aleatórias que talvez você não conheça. Pode ser que você conheça, pode ser que não. Então a gente vai falar sempre terminar um programa Triunfo Nicho com uma curiosidade dessa. Show? Então vamos lá, dar início. Daniel, fala a primeira curiosidade. A primeira é um pouco conhecida, mas vale a pena. Vamos lá. Originalmente, a ideia do Fusca, aquele carro lindinho, bonitinho, que seu pai, seu avô, seu bisavô, não. Foi a ideia dos queridíssimos. Não, mentira, sério, isso não se fala. Foi do tiozinho do bigode, o Hitler. Hitler, a ideia do Fusca foi de Hitler, né? Eu fiquei assim sabendo, eu não sei se isso é verdade, mas eu vou falar. Que ele teve essa ideia do carro Fusca, porque o Fusca é um carro que você consegue desmontar com uma chave de. Aquela. Eu esqueci o nome, mas aquela chave de tirar a porca, sabe? Do parafuso, então, eu não sei o nome daquilo ali. Mas ele disse que o Fusca. Eu fiquei sabendo que o Fusca ele pode ser totalmente desmontado com uma única chave daquela. Então Que é era por isso? isso e tal, para ser usado na guerra e tal. E ser um carro leve que não usa água também. Ítalo, a segunda curiosidade pra gente. Ei, essa até eu fiquei com dúvida se é verdade, né? Dizem que em toda sexta-feira 13, o número de acidentes de carro cresce curiosamente 13%. Será que é Então, verdade? seria uma Isso é coincidência macumba. interessante. Isso é macumba, velho. Chuta que é macumba, meu filho. Isso é cega, é tudo cega. Tudo cega, né? Cega. Vamos pro próximo. Pra terceira curiosidade. Ó, essa aí é mais como é que é? Uma aula de quê? De física, química, de biologia, eu não sei. Mas é algo desse estilo aí. Ó, quando a gente coloca uma concha ou um copo, ou seja lá o que for, no ouvido, você escuta um barulho. Isso é mais atribuído à concha, né? Porque aí fala que é o barulho do mar, o som do mar, né? Mas não. Vamos explicar o que é realmente que é esse barulho. Esse barulho nada mais é do que o som das suas artérias e o som do vento passando pela brecha, gente. Pô, sério, quem imagina... Quem... Me fala aí. Quem acredita que é o som do mar, velho? Eu nunca acreditei nessa bagaça. É, não sabia nem dessa bagaça. Que você não sabia disso, velho? Eu concordo. Você teve infância, cara? É, velho. Gostava do mar, não. O cara não sabia disso, velho. Nossa. Como assim? É, pelo menos iludido eu não fui. Eu nunca fui iludido. Sempre que eu botava... Ó, sabe como eu percebi que isso não era verdade? Porque se você fazer uma conchinha com sua mão no seu ouvido, ou você pegar qualquer garrafa, qualquer coisa e botar no seu ouvido, você vai ouvir um barulho semelhante. É, então, realmente, aí quem foi iludido aí, cara. Desculpa, tá? Falei, Daniel, quarta curiosidade. É, a quarta curiosidade, espero que você não esteja nos ouvindo andando na rua, porque a chance de cair um satélite na sua cabeça é de 1 em 3.200. Então, tipo assim, já passou 3.150, tá próximo, vai cair na cabeça de alguém. Cuidado, hein? Não, mas é bem difícil, vem cá, quantos satélites estão apontando aqui pro Brasil? Aqui no Brasil, acho que isso é difícil de acontecer. Não? É. Aí caiu o satélite da SBT na sua cabeça. Só na Rússia. Na Rússia, é verdade. Na Rússia deve ser bem mais... Esse índice aí deve ser bem mais alto. Falei da Ítalo. Próxima curiosidade. A quinta curiosidade me lembrou dos meus tempos de criança, né? Quando eu saía correndo pelas ruas, tentando levantar a pipa. Bem, aqui é conhecido como pipa, né? Tem lugares que é papagaio, né? Em alguns lugares é papagaio e tal. Cada lugar tem seu nome. É, prefiro pipa. Bem, originalmente, as pipas elas eram usadas pelos militares como sinalizadores de guerra. É, cara. Você vê que todo mundo hoje aí pode ter um sinalizador de guerra aí. Se você for olhar uma pipa aí pra cima, você vai estar achando que é uma criança olhando, brincando? Não. Às vezes é um cara que tá sendo aqui, ó, mato o cara. Aí você morre. Não, imagina. Você acha que deve ter o quê? Devia ter um. Nessa época que usava pipa como um sinalizador, devia ter um militar especializado pra soltar pipa, tá ligado? Na guerra. Tava todo mundo lá se matando. Pá. Aí tinha um cara lá que em vez de ter metralhadora, pistola, arma, ele tinha uma pipa. Tipo assim, liberem as tropas de metralhadores, os não sei do que, sei lá o nome dos caras lá. Ah, libere o tio da pipa! Aí o cara. Vai, pipeiro! O oficial pipeiro aí. É. Aí o cara tá lá, coisa. Aí pipa. O cara saia correndo no meio da guerra lá pra empinar a pipa. Que loucura, velho. Não, devia ser broxante. O cara tá lá na guerra, todo mundo se matando. Aí o cara correndo pra soltar a pipa e a pipa não pega voo, velho. Imagina na hora da seleção. Tipo assim, você vai usar essa arma, você vai pro tanque, você. Não, você vai usar a pipa, velho. Vai pra pipa, velho. Vai pra pipa. Pega a branca ali. Se der merda, você já sabe. Levanta e vai dar tudo certo. Ai, cara, que... A gente tá zoando, né? Mas devia na época ser um negócio tenso. Vamos então pra sexta curiosidade. Então, você sabe quando chove e depois que passa a chuva a gente sente aquele cheirinho de terra molhada, né? Aham. Então... Você sabia que esse cheiro, ele tem nome? Sério? Tem um nome só pra esse cheiro. É, cara, se chama Petrichor. Bonito. Petrichor. Então quando você sentir esse cheiro, você não fala, eu tô sentindo cheirinho de terra molhada, não. Você fala bem assim, você dá aquela fungada, bem demorada, aí fala, estou sentindo Petrichor. Isso não tem como, velho. Você tá assim, do lado de alguém, acabou de chover. Aí você. Você está sentindo esse cheiro? Aí a pessoa olha pro celular e fala: cheiro do quê? Aí você. Pedro Shaw. Que merda! É o nome. Seu nome. Eu acho que é italiano, né? Pedro Shaw. Ou é francês? É Pedro Shaw mesmo que fala? Eu não, com certeza tem um nome, tipo um sotaquezinho certinho pra falar. Eu acho que é Petricoro. Eu não sei, cara. Eu não sei, eu tô lendo da forma BR. É, é tudo BR, então tem que falar BR. Mas, é, cara, então, Ítalo, você vai usar, cara, já sabe, quando você ver aí, velho, já fala. Não, já pra mim, não é cheirinho. Sente não, esse é cheirinho terra molhada mesmo. Cheiro de terra molhada. É capaz de levar um tapa, né? Então, Daniel, a sétima curiosidade pra gente. Olá. Sétima curiosidade. Veja bem, a temperatura do raio é tão grande que se cair na areia da praia, a areia se transformaria em vidro na hora, velho. Na hora. Imagina que louco. Umas fotos, se você procurar no Google sobre esse assunto. Você vai ver umas fotos que, tipo assim, o impacto do raio na areia é muito forte, né? Então a areia voa. E, tipo assim, tem umas fotos da areia que, quando a areia voou, ela se transformou em vidro na hora. Então ela, tipo assim, fica estátuas abstratas de vidro, tá ligado? Então, Ítalo, a oitava pra gente, hein? Essa daqui é uma habilidade que eu, como eu queria ter, cara. Ó, o albatroz é um pássaro que consegue dormir e voar ao mesmo tempo. Cara, mas como eu queria. Você queria ter como é que é, a habilidade de voar ou de dormir? Cara, eu queria ter a habilidade de dormir e ir pra todo lugar dormindo. Só acordar na hora que chegar. Tipo, botar um despertadorzinho aqui, ó. Quando chegar no shopping, você acorda. Obrigado, hein? Deixa eu ir pra próxima aqui. A nona curiosidade, né? Olha. Uma pessoa normal, cara, essa é nojenta. Daniel, você pesa quanto? Fala pra gente, revela pra gente esse segredo. Ai, Deus. Eu peso 60 e... 61. É gordo. Ixi. Cara, gordo. Que isso? Tô então, bem. 61, mas eu digo pra você que realmente, em peso, peso mesmo... Você deve pesar uns 59 só, cara. Porque de 1 a 2 quilos. Aí que a balança. Que a balança ela mediu aí. É só de bactéria, velho. Sério. Uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Ó, tá até sublinhado aqui no site. Normal. Uma pessoa normal tende a ter de 1 a 2 quilos de bactéria no seu corpo. E uma pessoa anormal, ela tem quanto? 10 quilos? Nossa, cara, mas isso é horrível. Pois é, cara, será mesmo, velho, que a gente tem 1 a 2 quilos de bactérias no nosso. Daniel, por favor, leia a décima e a última notícia aqui. Notícia não, perdão, curiosidade. Ué, você que se acha o bichão da bicicleta, anda de bicicleta, você acha que você é o The Flash. Você vai ficar pasmo. Porque o recorde de maior velocidade em uma bicicleta é de um cientista francês chamado François Jessy. Ele conseguiu atingir simplesmente 263 km por hora em uma bicicleta adaptada. Véi, 263 km, cara. Cara, se você gosta de correr numa BR, você deve ter chegado aqui... 130, 150, 160, mano, o cara foi o dobro, 263 km por hora em cima de uma bicicleta, mano, caraca, como é que pode? Cara, esse é o bichão mesmo. Cara, meu pai mal passa de 120 em um carro. Cara, imagina, velho. Como deve ter tremido aquilo ali, velho, 263 km por hora, cara, você tem ideia do que é isso, velho? Complicado, né? Realmente. É muita velocidade, cara. É muita velocidade. Então, pessoal, vamos finalizar o programa. Já deu mais ou menos aí uns 50 ou uma hora de programa, por aí. A gente vai terminar. Se você gostou do Triunfo News, por favor, compartilha. Manda pro seu amiguinho, pra papai, pra titia, pra vovô, pra vovó, pro cachorro. Põe um cachorro pra ouvir também. Tá? É, compartilha pra galera. Não perca o Triunfo News da semana que vem. Tá? A gente vai melhorar. Cada semana a gente vai melhorar a nossa qualidade de áudio, a qualidade das notícias, o que a gente vai trazer pra vocês, tá bom? Então não desanime, porque esse é só o primeiro Triunfo News, tá bom? Se você não gostou de alguma coisa, coloca nos comentários sua crítica, sua reclamação, se achou que a gente é idiota, é bobo, se você, não sei, se você tem, realmente não gostou, achou a gente dois babaca, coloca também nos comentários, tá bom? Porque a gente vai estar lendo, a gente vai sempre tentar melhorar para trazer o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom? Então eu vou deixar agora as considerações finais pro Ítalo e pro Daniel, despeçam da galera pra gente poder finalizar o programa. Bem, um grande abraço para todos vocês. Queria deixar minha consideração do início do programa, que vai dar merda, tá? A DARPA. E é isso. Quero agradecer a todos vocês por ter escutado até aqui, até o fim. Espero que vocês nos acompanhem por muito tempo. Então, obrigado a todos vocês. Ito! Concordando com o Daniel aqui, né? Espero que o Elon Musk consiga logo nos enviar para Marte, né? Que é para lá que eu vou. Muito obrigado aí. Muito obrigado aí, galera, por escutar até o final, né? Se é que escutou até o final. Próxima semana, talvez tenha mais, né? Se a Darkman dominar o mundo. É isso aí. É isso aí, muito obrigado. Então, valeu, então, galera. Um beijo na testa, um abraço no coração. Semana que vem a gente volta. Acompanhe o site, tá bom? Você que pode acompanhar, acompanhe nossas postagens durante a semana. E vem no domingo. Ou seja lá que dia a gente postar, porque a gente ainda tá vendo aqui, tá bom? A gente tá sendo bem transparente com vocês. A gente tá vendo qual dia o programa vai no ar. Então, acompanhe o nosso site, as nossas notícias durante a semana. E vem ver o Triunfo News no final da semana pra saber as nossas críticas, saber o que a gente acha das notícias e tal, tá bom? Em breve a gente vai estar trazendo mais coisa nova com convidados e tal. Fiquem então em paz aí, galera. Até semana que vem. Uhul!